Um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de rádio. Nesta manhã, para satisfação nossa, nós estamos recebendo aqui em nosso coreto imaginário a dona Catarina Ribeiro, que vai falar sobre o nosso asilo Cantinho Fraterno Maria Jacinta, uma promoção filantrópica que dar-se-á naquela instituição de caridade, e ela dar o seu bom dia e já relata os fatos, pois nosso tempo é bastante escasso. Tudo bem, dona Catarina Ribeiro? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, tá? Muito obrigada, viu, Rubens? E você, o seu programa é um jardim, um coreto, a música e a saudade, né? Então eu estou hoje aqui com um jardim, um coreto, a música e uma realidade, tá? Que eu estou querendo que torne realidade esse sonho. Na verdade, nós estamos no cantinho lá como voluntário, né? E nós estamos fazendo uma horta em prol do asilo, jardim que é tão gostoso os velhinhos, né? Poderem plantar, mexer com a terra, com frutos. Exatamente. Então, esses que não podem plantar, levantar de manhã, dar com o jardim, dar com aquelas flores, aquele, sabe? Deixar uma coisa mais bonitinha, mais alegre, né? Só que eu estou tendo muita dificuldade, Rubens, de encontrar pessoas para ajudar nessa horta. Pessoas voluntárias. Voluntárias, exatamente. Que tivesse uma hora por dia, sabe? Meia hora que fosse, para ajudar a gente nesse, sabe, fazer esse... No dia a dia do jardim. Exato, né? No jardim, na horta. Né? A gente também está fazendo não seria um herbário, mas a gente planta lá umas plantinhas medicinais, né? Que é também para os velhinhos, né? Então eu estou tendo uma necessidade muito grande de pessoas para me ajudar, entendeu? E preciso, nós precisamos de mudas, de planta, grãos, né? No caso, sementes, né? Embora já tivemos doação de pessoas, mas isso daí é uma coisa que nunca é demais, porque vai ter, é sempre planta um, colhe, planta outra, né? Evidentemente, sempre renovável esse estoque de sementes e mudas. Exatamente. Nós estamos recebendo nesta manhã o Jardim Coreto, a Música e a Saudade, falando em nome do Cantinho Fraterno Maria Jacinta, ela que é voluntária, ela que é uma pessoa muito voltada para os interesses dos menos favorecidos, dona Catarina Ribeiro. Prossiga com esta maravilha que a senhora está expondo agora para os seus ouvintes. Porque a gente fala em asilo, quando a gente pensa nos velhinhos, né? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, né, Rubens? Sem dúvida alguma. Sabe, e talvez nós estamos arrumando a nossa própria casa. Também. E nós, sabe, temos que cuidar bem deles. Eles foram o nosso futuro ontem. Exatamente, entendeu? Sabe? Então, ele é o espelho de vida para nós. Eu tenho muito carinho por pessoas idosas, sabe? Então, eu me não fui bem eu que propus a fazer isso. Eu comecei a fazer e depois foram abandonando. Então, eu abracei essa causa. Só que eu estou encontrando essa dificuldade de pessoas para me ajudarem. Mais pessoas que estão nos ouvindo vão entrar em contato com o Cantinho Fraterno Maria Jacinta, que é o nosso asilo. Isso. E esse problema será resolvido. Vamos agora a ele, que está aqui também nesta manhã de domingo, em nosso coreto imaginário, ele que é o administrador, o senhor Tiago do quê? Tiago Fontana. Tiago Fontana, administrador do Cantinho Fraterno Maria Jacinta. O seu bom dia e a sua esperança para os nossos ouvintes. Bom dia, Rubens. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de agradecer muito o momento lindo, maravilhoso, esse espaço que está sendo aberto para a instituição de caridade. Geralmente um asilo é uma parte da sociedade nossa que fica esquecida mesmo. E essa ação da comunidade que a Catarina está falando é muito bem-vinda. Todos que quiserem ajudar, que quiserem fazer parte desse grupo, fiquem à vontade. Como que o elemento que está nos ouvindo e que tem a pretensão da ajuda, como que ele deveria se conduzir? Ele pode ir pessoalmente até o Asilo Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, localizada à Rua 7 de Setembro, número 1000, tá? Ali nós preenchemos ficha e ele fica já à vontade para começar os trabalhos. Voluntarioso. Voluntários. E se ele quiser também algumas informações, ele pode nos ligar pelo telefone 3372-3414. Repetindo o telefone. 3372-3414. Eu gostaria de comentar que o nosso asilo é uma instituição de caridade. Nossos velhinhos lá, eles não têm família. Hoje nós abrigamos 57 idosos. 57 internados. 57 idosos. E a maioria tem problemas físicos, deficiência física, deficiência mental. E é um trabalho muito bem feito. É, toda a nossa coletividade acompanha e pare, viu? Ela é meio adormecida, mas ela está de olho no trabalho dos senhores. Exatamente, é muito bom esse espaço, a gente poder divulgar um pouquinho mais do nosso asilo. Nós estamos aqui por essa emissora à disposição para qualquer eventualidade, pois quando se fala do Cantinho Fraterno Maria Jacinta, nós tiramos o chapéu, nós respeitamos, nós temos admiração e nós temos também o ímpeto para ajudar. Queremos mesmo divulgar toda a ação de vocês. Eu só tenho a agradecer. Usem e abusem da nossa emissora de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade para a divulgação de todo evento que vocês fizerem. Tá ótimo, Rubens. Gostaria de agradecer muito esse espaço. Dizer também que agora, dia 12 de agosto, nós temos o bingo beneficente em prol dos nossos asilados, dos nossos vinhos. Quem puder contribuir e jogar uma partidinha de bingo, vai ser dia 12 de agosto, às 19h30, lá no asilo, lá no nosso salão de festa. E dizer também que, como o asilo é uma instituição de caridade, nós temos algumas necessidades, algumas coisas que nós precisamos. Quem quiser também contribuir de alguma outra forma, fiquem à vontade. Se quiser doar alimentos, roupas, cobertores... Agasalhos, principalmente agora nessa época fria, né? Exatamente. Estamos passando. Tá. Mas a necessidade maior agora, que o asilo está assim, bem escasso, é de leite e açúcar. Alô, alô, Sociedade São Carlense Regional. Leite e açúcar para o Cantinho Fraterno Maria Jacinta. Colabore, gente ouvinte. Nós sabemos que você tem um excelente coração, um coração enorme. Não deixe de prestigiar essa iniciativa do Asilo Cantinho Fraterno Maria Jacinta. Infelizmente, nosso tempo é curto. Nós queremos agradecer nesta manhã de domingo a vinda até a nossa emissora, ao nosso coreto imaginário de Dona Catarina Ribeiro, que é uma baluarte nesse sentido de incrementar coisas boas para a nossa sociedade, para os menos favorecidos, e também ao presidente Tiago Fontana, que fez... A frente é a Regina. Ou melhor, o administrador, isso. O senhor Tiago Fontana, que fez essa explanação muito boa para os ouvintes de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. A ambos, os nossos agradecimentos. Mas vamos nós com música. Nós queremos aproveitar a vinda aqui de Dona Catarina Ribeiro e mandar um abraço para ele, que foi um grande radialista. Ele que é realmente dono de uma excelente narrativa, dono de uma verve maravilhosa no microfone, ele que é o Jota Ribeiro. Ele que marcou época na radiofonia aqui de São Carlos, na radiofonia de Piracicaba e também em outras cidades importantes. Ao Jota Ribeiro, que está nos ouvindo, nós queremos mandar um abraço fraterno a ele e agradecemos imensamente a audiência desse radialista que sabe das coisas da nossa radiofonia, da radiofonia interiorana, da radiofonia paulistana, quiçá da radiofonia brasileira. Jota Ribeiro, aquele abraço, amigo. Mas vamos nós com música. Ele já foi prefeito em nossa cidade, já foi vereador também. Estamos enfocando o senhor José Bento Carlos Amaral, que tem excelente bom gosto e gostaria de ouvir com o sambista Germano Matias, do Túlio Piva, arranjo Rubem Pérez, o popular Pocho, Germano Matias em Tem Que Ter Mulata. Nelson Gonçalves, quanta saudade. Nelson Gonçalves, cantando em arranjo do Zacarias, do Erivelto Martins, em homenagem àquele que foi governador do nosso estado, o Ademar de Barros, a caixinha do Ademar. Esta caixinha dava o que falar. Mas, para ele, o senhor Bento Carlos do Amaral, ex-prefeito municipal, ex-vereador em nossa idilidade, Emílio Escobar, talentoso, Emílio Escobar, canta do Peter Pan, que era cunhado da Emilinha Borba, Peter Pan assinando Última Inspiração. samba pra ser samba brasileiro. Tem que ter bandeira, tem que ter bandeira. O samba pra ser samba na batata. Tem que ter mulata, tem que ter mulata. O samba pra ser samba brasileiro. Tem que ter bandeira, tem que ter bandeira. O samba pra ser samba na batata. Faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda o nosso samba desacata quando tem um requebrado dos quadris de uma mulata. 83. O nosso samba faz vibrar toda a cidade, desde o morro à mais alta sociedade. E mais ainda o nosso samba desacata quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata. Vai, tem que ter. Famosa caixinha do Ademar, e deu livro, deu remédio, deu estrada. Caixinha abençoada, já se comenta de norte a sul, com Ademar tá tudo azul. Quem não conhece, quem não ouviu falar, na famosa caixinha do Ademar. Deixa falar toda essa gente maldizente, deixa quem quiser falar, essa gente que não tem o que fazer, faz discursos mas não cumpre o seu dever. Enquanto eles engordam tubarões, a caixinha defende o bem-estar de milhões. Quem não conhece, quem não ouviu falar, na famosa caixinha do Ademar. Famosa caixinha do Ademar, que deu livro, deu remédio, deu estrada. Caixinha abençoada, já se comenta de norte a sul, com Ademar tá tudo azul. Quem não conhece, quem não ouviu falar, na famosa caixinha do Ademar. sempre fui feliz, vivendo só sem ter amor. Mas o destino quis roubar-me a paz de sonhador e pôs no sonho meu um olhar de ternura de alguém que mesmo em sonho roubou minha aventura. Sonhei com esse alguém noites e noites sem cessar. Por fim alucinado fui pelo mundo a procurar aquele olhar tristonho da cor do luar. Mas tudo foi um sonho, pois não pude encontrar. Mas na espinhosa estrada desta vida, sem querer um dia, encontrei com esse alguém que tanto eu queria. Esse alguém que mesmo em sonho eu amei com tanto ardor, não compreendeu a minha dor. Foi inspirado então na ingratidão de quem amava tanto, que fiz esta triste valsa, triste como um pranto, que me mata de aflição. Bem sei que esta valsa será a minha última inspiração. De quem amava tanto, que fiz esta triste valsa, triste como um pranto, que me mata de aflição. Bem sei que esta valsa será a minha última inspiração. O nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, solicite músicas: uspfm@sc.usp.br, ou mande uma carta para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP, São Carlos, São Paulo. O nosso endereço para que você envie essa cartinha: Rádio USP, caixa postal 440, o CEP 13-566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim, vamos atender ele que reside em Araraquara. Mais uma cartinha de Araraquara nesta manhã. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o nosso gentil ouvinte araraquarense, senhor Orestes Augusto Filho, Nonô e Naná, talentosos e saudosos, Nonô e Naná do Serrinha. Esta composição que tem como título Chitãozinho e Chororó, uma pérola lapidada da música regional, da música verdadeiramente brejeira brasileira. Albertinho Fortuna, talentoso e saudoso, nasceu no Porto, lá em Portugal, mas fez sucesso aqui no Brasil. Ele pertencia à Rádio Nacional do Rio. Albertinho Fortuna com Eduardo Patané no arranjo, do Haroldo Barbosa, versionista, Tomo e Obrigo. Ainda para ele, que reside lá em Araraquara, o senhor Orestes Augusto Filho, Gastão Formente. Saudoso e talentoso, Gastão Formente, com a sua voz invejável, do poeta Olegário Mariano Zingara. Sem vizinho vivo só, só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. Quando chega o entardecer, dia triste o jaó, só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. Prazer maior ver a rolinha no andar, no arião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. Minhas caçadas, bem antes de sair o sol, minha espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró godó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. É o Nhambu, o Chitã. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. É o Nhambu, o Chitã e o Jororó. Tomo e convido mais uma taça, pois a desgraça preciso afogar. Triste e perdido, olho quem passa, passa esquecido sem ver meu penar. Bebe comigo, mas caso eu trema, caso eu hesite ou soluce ao cantar, não é que eu chore, não é que eu gema, eu sei que um homem não deve chorar. Se as coisas nos falassem, recibo as que lhe diria, de que modo eu a queria, com que febre adorei. Quantas vezes de joelhos ofertei-lhe a minha vida, sob uma árvore florida, quantas vezes a beijei. E hoje, ao vê-la envelhecida, noutros braços embalada, foi pra mim tal punhalada que o meu ser se revoltou. E até hoje não entendo o que foi que me conteve, que este braço se deteve e esta mão não a matou. Bebe comigo quanto quiseres, pois as mulheres só posso acusar. São feiticeiras, são traiçoeiras, como a experiência me obriga a afirmar. Segue um conselho, não te enamores, mas se algum dia tiveres que amar, sofre calado, sofre e não chores, porque um homem não deve chorar. Se as coisas nos falassem, recibo as que lhe diria, de que modo eu a queria, com que febre adorei. Quantas vezes de joelhos ofertei-lhe a minha vida, sob uma árvore florida, quantas vezes a beijei. E hoje, ao vê-la envelhecida, noutros braços embalada, foi pra mim tal punhalada que o meu ser se revoltou. E até hoje não entendo o que foi que me conteve, que este braço se deteve, que esta mão não a matou. Quem vê no acaso o amor da gente, ai, nas minhas mãos o teu olhar ardente, e procura desvendar no meu segredo a dor. Thank you. e procura desvendar no meu segredo a dor cigana. O Jardim, o Coreto, a música e a saudade. Juninho, mais um intervalo e na volta, Breakout, Trio Nagô e a cantora Marlene.